Yo, András, this me with Novi, also a best G. Yo, the sign of Samurai, Messi K. Ninja Kagemusha, samouraï Uber au quotidien. L'honneur pour mon clan malgré cet univers malsain. Raconter une histoire, arrêter de broyer du noir. Errer sur les trottoirs, vécu les devoirs de mémoire. En mission, toujours prêt, préparé à l'obscurité. La vérité dans mes versets, je vais m'y employer. Le bataillon en place, pour les cousins les dédicaces. Pour rester efficace, représente toute la populace. Aucun dénigrement de tolérer, combat par les idées. Les règles censées, inquiète l'ami, on suit la destinée. Dans mon dojo, le maniement du sabre est enseigné. L'esprit ouvert, il est nécessaire de faire cogiter. Hip hop d'esprit, déchirer le tempo comme alibi. Le katana, le MIC, ainsi gardien de ma patrie. Pas le temps de jouer à chaque instant, garant de la seule vérité, Kagemusha, le combattant. Un templier moderne, ignorance l'adversaire. Surtout ne pas se taire, par respect pour mes frères. Motivé, engagé, la dynastie n'a fait que commencer. Le combat va continuer, pas le moment d'abandonner. Saga, o grande samurai silencioso. Pelos telhados eu ando sempre muito cuidadoso. Com minha katana afiada, eu só espero. O inimigo me procura pra desvendar o meu mistério. Mas sigo em frente, agora não posso dar chance pro azar. Estou sendo procurado, cabeças irão rolar. Talvez seja minha, talvez seja o meu destino. Porque se for minha derrota, dependerá do inimigo. Não posso me esquecer a meta que eu mesmo tracei. A saga de um samurai que um dia sonha em ser rei. Sei que errei em várias partes da minha caminhada. Minha estrada foi traçada, escrita da forma errada. Mas eu conserto e sigo em frente como eu sempre fiz. Deixando tudo pra trás, sempre vivendo por um triz. Montado no meu cavalo, eu desvio da sua sombra. Eu tenho o objetivo, acertar a minha conta. A minha dívida, meu pacto de sangue que foi selado. Vou cumprir minha vingança e morrer sossegado. Ou talvez não, pois a saga de um samurai nunca termina. Enquanto no meu corpo restar um pingo de vida. Motherfuckers. Yo, Maxi K, András, András Beach, András Mentals. Yo, the saga of two samurais. Wow. Saba no oka げで300両取り損なった。このままじゃ腹の虫が治さばらん。腹の虫が泣いてんなら、これで我慢できねえか。